Caboclo da mata, virgem da mata, serrada lá da Zuma. Caboclo da mata, virgem da mata, serrada lá da Zuma. Quem manda na mata, chora-se, quem manda na... Marcos, arruma um vídeo. Cheiro, mamãe, tem cheiro do pancha. É xincar, xincar, canto, cara, canto, xixi. Cara, canto, xixi, cara, xixi, xixi, não. Ah, é triste, brinco, xixi. Tchau, xixi. Oh, meu pai. Ah, saudade, meu pai. Jefferson? Aqui, ó. Sim, pode falar. Papai Joacada, nossa, caboclo do Pinambá. Cheiro uma manteiga, filho. O que que o cheiro está fazendo com eu? Então, pai, ele quer entrevistar o senhor, só o senhor é um astro pop já. Pai Joaquim já fez umas quantas? Três, né, Jeff? É, por aí. O Pena Branca já fez umas três entrevistas. Mas só tentar, mano. Você sabe que essas coisas aí eu não choro muito desses, né, filho? Eu tô aqui do seu lado, pai, porque às vezes você não entender alguma coisa. Ele tá fazendo um estudo, né? Pra mostrar como é que são as entidades de Umbanda, né? Então. Onde tá esse cachorro? Tá entendendo? Ele? Pode falar, Jeff, ele tá te ouvindo. Ah, tudo bem? O senhor o senhor é um caboclo? O senhor é um índio? O que que o senhor é? Tupinambá, nós. Tupinambá. Então, qual que é a diferença entre caboclo e índio? Porque Tupinambá normalmente é índio, né? Tupinambá, é xandigina, é marca que nós dá para todos os filhos que dá buco, que mesmo outras linhas de caboclo, que faz esse tambuco de chinote, estilo do Brasil, pode ser qualquer racha de índio, de que volta beira de rio, beira de Paraná, acha, né? Mar, mexa. Todos esses, o destino é em tupiniquim, mas eles gostam de ser chamado tupinambá, porque tupinambá é racha de índio guerreiro. Então, sim, eu sim, estilo de racha de índio guerreiro. Então, o senhor se identifica com essa linha de trabalho, porque na encarnação última do senhor, o senhor foi um índio? Eu sigo índio. Como que é? Ele foi um índio, sim. Foi um índio, então tá. Então, e quando o senhor foi índio, foi na encarnação que o senhor foi índio que o senhor aprendeu as coisas que o senhor sabe hoje, como fazer um passe numa pessoa, por exemplo? Esse era aí de fazer esse caçador. Essas coisas que fazia pajé. As partes de pachuco nós empreendemos depois que faz desencarne, para ter um bocado na Umbanda. Ah, entendi. Então, na vida do senhor, o senhor era caçador, mas o pajé, então, da aldeia lá onde o senhor morava, sim, fazia esse... O que ele fazia, assim? O senhor prestava atenção ou não? Se ele está carregado, que ele está com panema, se fica xintado, quer que tá ruim, esse pajé esfrega a mão na frente, uhum, para puxar o mamaé que está com ele. Uhum. Mamaé é esse espírito da bicho, uhum, e se esfrega assim, e sai as cobrinhas na mão, e ele saberê aqui, nas cobrinhas, que tipo de mamaé que ele está. E depois ele faz o despacho do bicho mamaé. Às vezes tem a mamaé da beija-flor. Uhum. Muitos homens brancos pensam que vira esse beija-flor, pensaram que é bom. Uhum. Tira o beija-flor bom, tira o beija-flor que não é bom. Uhum. Que nem espírito da onça, espírito pará, espírito cauã, espírito... nós chamamos de mamaé. Às vezes criança tá ruim, começa porque você chama de joio gordo. Sim. Mas índio, às vezes porque chegou índio, enxergou aquele mamaé, e o mamaé encosta nele. Aí esse pajé vem e tira o mamaé. Bom, então tem esses animais do poder, esses mamaés, esses animais espirituais, tendo bem e tendo mal também? Tudo na vida é matéria. Ah. Filha, nem tudo é coisa ruim, nem tudo coisa bom, mas tudo os planta que é negativo, tudo esses pássaros que não é positivo, tudo, às vezes tem coisa que tem energia negativa. Às vezes a energia não bate com o fio. Quando o fio negativo, bicho negativo bom para ele. Quando o fio bom, aí bicho negativo ruim para ele. Então, na aldeia, vocês todos respeitavam o pajé? Pajé é médico, pajé é pai de santo, pajé é parteiro. Mas esse trabalho de parto é feito pela mulher. Mas ele cuida diante de mim. Entendi. Então, e em cada aldeia tupinambá do tempo do senhor, tinha um pajé só? É um para cada aldeia. E aí, quando ele ia morrer, outro já era escolhido? Deixa pro filho. Ah, fica pro filho já. Filho de pajé? Pajézinho. Pajé, pajé é. Tá certo. E então, a pergunta assim também, daquela hora, o senhor, enquanto nessa vida o senhor foi caçador, mas o senhor se interessava pelos trabalhos do pajé ou não? Eu não. Não? Cada um tem chá. Mulher tem que fazer biju. Uhum. Caçador faz caçador, curador faz curador. Cada um faz sua parte. Não mete com mão no olho. Tá certo. O que o senhor acha hoje? O senhor anda por aí trabalhando na Umbanda, o senhor conhece a falta de disciplina do, entre aspas, homem branco, né? O que o senhor acha do jeito que a gente cria as crianças hoje comparado com o jeito que vocês cuidavam das crianças antes? Primeira coisa que vocês fazem de criadorado, Você chega aí e bate no criança. Índio, quando quer falar com o curumim, ele baixa. Ora no meio das ventas dele, ora dentro das butucas dele. Ele se respeita, ele desde pequeno. Quando eu respeito ele desde pequeno, ele sendo grande e não faz safadeza. Vocês batem, é que nem vocês batem em gato, quando bate em cachorro, bicho fica sem vergonha. Não é batido que você vai conseguir as coisas, com respeito. Nós respeitamos curumim desde pequeno, não dá castigo. Castigo é para dar para quem é guerreiro. Às vezes guerreiro faz coisa ruim. Ele toma, mas assim mesmo o guerreiro não faz coisa nenhuma, porque sabe que castigo é grande. Às vezes nós coloca, quando passa esse de criança, passa para grande, nós coloca esse mão com abelha, formiga, esse, na mão, e tive que aguentar sem chorar, que índio só chora de alegria, índio não chora de dor. Quando coloca charuva, com foia, esse. Uhum. E prende as formigas ou abeia, ele tinha que aguentar daquele sofrimento ali, quando ele vira de curumim para grande. Mas quando o pequenaco não faz ruindade, esse. O pequenaco, tudo tem seu tempo certo. Não é tempo de apanhar, tempo de apanhar quando chega grande. Vai bater do tamanho dele. Então vocês tinham esse ritual de. Quando a criança passa e o jovem se torna um adulto, ele tem que colocar a mão assim no formigueiro e aguentar sem dor, sem reclamar? Amar a formigueiro na mão dele, né, filho? Amar a mão assim. Ele sabe como é, filho? Não sei. Você sabe como é, Jeff? Eu já vi já um documentário de índio que faz isso. A que nós faz também de enfiar toco no pinto. Chave, Maria. É coroca, sim. Então tá. Então o conselho que o senhor dá é não tratar as crianças com violência física. Criança apanhado que criança pequena agora, se apanhado de adulto, quando crescer vai virar ladrão. Então tá, o senhor disse o que não se deve fazer, mas o senhor acompanhando, porque é na criança que a gente corrige, né? E depois o senhor vê como que é tanta gente que o senhor tem que cuidar aí do lado do mundo espiritual para o senhor ajudar a encaminhar as pessoas para o lado certo, sobretudo depois que desencarna. Então o senhor falou que não é bom fazer. O que é bom fazer, então? Não é bom maltratar quando é criança. O que é bom fazer? Conversar, baixar as... Quando o pai tem respeito pelo filho, o filho tem respeito pelo pai, só de olhar nos olhos já sabe o que tem que fazer. Tá certo. Respeito, filho. Tem que respeitar. Pensa que criança é bicho para bater, não pode bater bicho. Nem bicho nós bate, nós pega fiote macaco. Às vezes mata macaco mãe, esse. E nós pega fiote para nós criar o macaco como se fosse filho nosso. Entendi. Então, é que índio também tem um amor pela terra e se identifica muito com a natureza, né? Nós aprendemos a fazer diferente, né? A natureza está aí só de sobra. Okay. Se não é terra para nós não vive, né, filho? Tá certo. Parece que para os índios as coisas são tudo mais simples, né? Quando não tem homem branco para mexer na coisa nossa, é mais fácil. Quando o homem branco coloca a mão, é tudo errado para nós. Pede tudo que tem. Eu não gosto de ouro, porque por causa de ouro, muita gente da minha raça perdeu vida. Por causa de homem branco, por causa da português. E o senhor percebeu, então, que depois do desencarne de vários amigos seus, compatriotas, amigos de tribo mesmo... Depois do desencarne deles, muitos deles ficaram com ódio dos homens brancos? Mais que branco. Índio, quando morto, bicho ruim. Uhum. Quando índio pega esse, que é inimigo, uhum, mata ele, tem que sair correndo, o espírito dele não corre atrás de índio. Porque morto sempre corre atrás de vivo. Ainda mais índio que já é bicho de correr atrás. Nós é bravo. Se você mata nós corre atrás de você. O pior tipo de egum que tem é egum de índio. É por isso que fala de cemitério de índio. Porque egum de índio é índio bravo. É egum que é difícil de largar. Que nós já é rancoroso, como vocês falam. Mas que tirar nossa vida é a mesma coisa que cortar nosso corpo é mais importante. Filho. Nós corta o corpo, mata nós corre atrás. Hoje já tem entendimento, não é mais assim, nós. É. Mas é assim que é. Mas e daí vocês, porque existia o pajé que cuidava do conhecimento espiritual das pessoas, ele não ensinava essas coisas, dizia, ele não ensinava sobre a imortalidade da alma, a responsabilidade das nossas ações na aldeia? Ele quer saber se o pajé também não tinha o papel de ensinar vocês a ter mais consciência espiritual. Então, para não, por exemplo, no caso de desencarne assim, você não ficar perseguindo seus algozes, vamos dizer assim. Tem rituais certos para despachar nós. Durante uns tempos, depois de desencarne, índio ainda está no meio da tribo. Uhum. Tem rituais certos para mandar embora junto com as Aruanã. Uhum. Tem ritual da Aruanã, tem ritual da Mamaé, tem ritual de tudo isso. O tribo todo faz. Ruto, seis, dura 7 dias, filho. Sim. Ruto, nós dura mais tempo. Então, quanto está nós? Ruto, nós está lá no meio. Então, se índio tinhoso, ele foi tinhoso também muito tempo. Uhum. Ah, entendi. E a. O senhor pode compartilhar para a gente como que foi o seu desencarne? Por causa de briga, por causa de ouro. Ah. Entrou no meio da tribo, eixa, branco, português, uhum, roubar, mas índio não liga para ouro, eixa. Então, querer roubar a terra, você pode levar todas as coisas de índio, mas não leva a terra, né, filho? Uhum. Roubar, eixa, coisa que nem nós dava na barulho, coisa brilhante. Uhum. Enfim, nós dá mais varou uma conchinha do mar do que esse ouro. É. Eu mesmo peguei raiva de ouro, porque muita gente foi morta, mas foi que entrou e passou doença para nós. Meu filho foi desencarnado de doença. Ah, entendi. O senhor era um guerreiro, mas o senhor desencarnou por doença, contágio. É, mas eu já tinha meus 50 e poucos já, né? Entendi. O senhor já sabe... Não mais. Como é que é? Já não caixava mais. Ah, tá. Então... Caixava índio bom, caixador até os 30 anos, depois nós só come mingau. Nossa, mas 30 anos é novo ainda. Será que é porque é, se esforça muito já desde criança? Eu gosto de descansar, filho. Depois de 30 anos, manda os outros trabalhar. Nós trabalhamos menos. Nós já vamos sair no mato para ensinar. Cada bicho que tem que pegar, aquele. Mas do mesmo, manda os novos ir. Eu já fiz muito isso. Tá certo, entendo. É que o senhor já passou bastante tempo trabalhando, né? Às vezes também cansa. Não tem preguiçoso, tem tempo chato de trabucar. Tem que puxar, depois só nós ensina, o jogo vai atrás. E na hora da alimentação, seu Tupinambá, como é que funciona? Tinha gente que podia comer mais do que os outros? Não tem miséria. Uhum. Quando nós faz com biju uhum. não farta. Uhum. Peixe não farta. Uhum. A gente come biju e peixe. Índio não é não tem farta não, isso não é sempre bastante. E se quer mais, pede para a mulher fazer mais. Se quer uma... É basicamente também assim, é uma alimentação mais simples, que é farinha de mandioca e peixe. Farinha. E fruta, não? Fruta, e não? Bicho. E bicho pega, isso. Mas eu acho que as crianças elas gostam de comer mais do que precisa por conta de condicionamento mental, não é? Lá não tinha nada disso, só comia o que precisava, não era? Certo, é comer. É, comer para viver, não viver para comer. Índio faz assim. Come para viver, não vive para comer. Se vai lá. Índio não é de encher barriga. Você já viu de gordo? De gordo não é de encher barriga. Tem fruta lá, mas vai, come coisa. Não é comer mais coisa mais importante. Índio dá varão do bicho que ele matou. Ele não vai comer demais. Ele vai comer o que ele precisa. Ah, entendi. Então, hoje o senhor vê que... Daí do mundo espiritual, o senhor nota que hoje as crianças com ansiedade, talvez pelo método de ensino que a gente aplica, eles comem, mas assim, muito mais do que precisa. Porque não precisa caçar para catar. É. Você tinha que catar para entrar no meio do mato, no meio das aranha-gato, no meio das joanas, no meio de aranhador, para poder catar um araxá. Era mais não, quando criança hoje que não tem que catar, ela come qualquer coisa, por isso tudo gordo esse ruim. O senhor trouxe essa ideia, né, de ir buscar para ter o que comer. Qual que era o maior perigo que o senhor acha que o senhor enfrentou assim de animal na sua encarnação? Caititu. A Titu é bicho brabo. Uhum. Porco do mato, se chama, né? É, porco do mato. Uhum. Brabo, que esses porcos que vocês têm hoje, vocês cortam os dentes. Vocês cortam os dentes, porco tem que cortar os dentes. Uhum. O bicho brabo vem pra cima de nós. Cobras, nós não tem problema, porque pajé reza. Ah, e ele reza e o veneno sai. Tem planta. Cada planta tem isso em cobra, nós mastiga a cobra e tira veneno da cobra. Uhum. E esse caititu, esse porco do mato aí, ele era o mais bravo porque ele ficava escondido e pegava vocês, porque vocês também se defendiam, né? Caititu anda tudo junto. Uhum. Então quando você vem em cima de um, o junto não foge, o junto vem em cima. Eita. O mais esperto vai em cima do mais pequeno. O mais grande vem em cima de nós. Eita. Então esse era o bicho que o senhor mais temia, assim. Tu é brabo, esse oncha, né, filho? É. Oncha brabo. Uhum. Esse. Que lembra esse oncha, Tu, brabo. Os outros já os caçavam junto. Então tá, agora vamos passar um pouco aqui pro lado espiritual. Peixe também, peixe brabo. Tem peixe que se pisar pedra, pega veneno bravo, pega podrete. Nossa. E, mas com planta vocês não tinham problema, né? Porque sempre era ensinado para vocês, né? Qual que pode, qual que não pode. Vocês hoje tomam as bolinhas, né, filho? É. Se mastigava a folha. De remédio, né? E repelente também, né? Vocês já sabiam qual usar. Repelente de mosquito? É. Índio não pega. Bicho não vem no índio. Que estranho. Choca, é, morichoca não vem na índio. Bicho, tipo de comida de índio, afasta morichoca. Ah. E nós tomamos. Toma o quê? Quina. Ah, tá. Quina mesma coisa que se chama de pau-tenente. Que é, né, filho? Quina tira bicho, não deixa pegar bicho. E quina também parece, faz bem para tirar a bicheira do barriga. Índio gosta de coisa amarga, filho. Ah, é. Com uma garrafinha assim, ó. Tem remédio para toda a vida inteira. Então tá, agora então vamos tentar passar um pouco aqui para o mundo espiritual. É, o senhor lembra um pouco, mais ou menos, a data que o senhor fez a sua transição daqui para lá? Não precisa falar o dia, né? Mas eu falo mais ou menos assim. O ano. Tava começando a vir caro, assim, começa a vir caro, essas coisas, né? Uhum. Nossa, no final lembra, mas... Começo do século XX. É. Tinha... 1910, 20... Começo esse. Quando tinha já tinha mascate, dando para tudo lado. E o senhor chegou a conversar com um homem branco, assim? Você, não sei se falava língua diferente, né? Não tinha conversa. Já te pensei que nós falamos Guarani, Tupi-Guarani, isso não existe. Ah. Não existe Tupi-Guarani, existe Tupi, existe Guarani. Ah, tá. Nós falamos Tupi, uns falavam mais Caraíba, uns mais... Caraíba é mais que morte, né? É, uns para Caraíba, que vem de cima, uhum. Mas nós, para branco, falar a nossa língua, também conta, mas eu não gosto de branco, não gostava, hoje uhum. A gente tem entendimento, mas o branco daquele tempo era muito ruim, orava para nós, queria matar, pegar terra e levar ouro. Nós já era tratado que nem bicho. Uhum. Só que eu acho interessante, o pajé, ele tinha contato com o mundo espiritual, não tinha? Tinha. Então, como é que ele... por que que o mundo espiritual não avisava ele, olha, o povo está vindo, vocês se preparam? Homem branco que nem peste, filho. Avisava já muito antes de vocês começar a fazer merda. Uhum. Já estava sabendo que havia gente de fora. Mas é que nem peste, que nós está aqui, vem homem por aqui, vem de todo lugar, assim, de cima e de baixo. Aí pegava nós de tudo, ia colocar para trambucar, assim, nós não, nós, eu trambuco para o meu povo. Uhum. Então o senhor morreu de velho, assim, mas o senhor já teve confronto, assim, o senhor mesmo, de doença, né? Mas o senhor já teve confronto? Com 50 e poucos anos. Isso, e o senhor teve, então, enquanto o senhor era... guerreiro, confronto com gente branca? Muitos pouco, mas depois já vieram tudo de gente, muitas de dúzia. O senhor chegou a matar algum? Uns 10. E quando o senhor chegou no mundo espiritual, depois que o senhor morreu, como é que foi? O senhor consegue lembrar? O senhor acordou no mundo espiritual, daí, sei lá, como é que foi? Índio vive este mundo dele e morre e vai para o mundo dele. Depois de muito tempo, ele volta para a junta com os brancos. Nós, quando faz desencarne, índio este vai para o... Como fala? Este prano que já tem, vai direto para Jurema. Nós... Índio vive na Jurema. Não vai sair grande cidade, uhum. Mas vai para Jurema. O desencarne do índio, ele vai para Jurema. Entendi. Então, só para esclarecer, Jurema é para o índio o que a Ruanda é para o preto velho. É uma colônia espiritual. É a cidade do Ruanda. Uhum. Ah, tá. Tem vários, tem Jurema, Maitá, vários desses, dentro da Ruanda. Ah, entendi. E Jurema é esse feito índio brasileiro, outros tem outros lugares. Entendi. Então, quando o senhor morreu, o senhor acordou lá já? Quando o senhor acordou, o senhor já estava lá? Ou o senhor vieram gente aqui buscar? Como é que foi um pouco? Eu sabia que o senhor está morrido, filho. Tem muito ar que faz dentro da... Muitas coisas, falei para o senhor, muitas ruas passam depois de desencarnar. Ah, entendi. Então, nós vivemos um tempo grande junto com o tribo para depois partir para frente, até separar, porque depois que queima as coisas, né? Depois do desencarne, passa uns tempos grandes que coloca esses penachos tudo num toco, aí chama o espírito da índio, explica ele para tudo isso de onde ele está, dá luz para ele, quando faz chamar o anã, depois ele faz desencarne e diz, de vez não curuda mais, não sei, e depois vai embora. Ah, entendi. Então tem esse evento que eles fazem quando tem bastante desencarne, e aí vocês vão nesse evento e escuta o pajé explicação, né? Ele dá a explicação para vocês. Olha, vocês morreram, vai... Esse é o serviço do pajé. Mas do mundo espiritual vocês também tinham auxiliares, não tinham? Tinha gente lá explicando, índio mais desenvolvido? Não tinha? Nosso mundo, filho. Hoje está diferente. Mas, porque quando foi inventado Umbanda, né, aqui, mudou tudo isso. Mudou. Mudou o jeito que faz trabalho lá e cá. Hoje índio desencarna, passa menos tempo na Jurema para passar os brancos, que junto agora, o Jurema agora é Aruanda, tipo branco, preto, tudo misturado. Quando assim, só a raça dele que juntava. Agora vive outro cujo junto. Mas tive muito hoje, o que é que é falar com vocês? Faz muita oração pela linha de índio, porque índio, muitos índios desencarnam de matado de branco ainda hoje, e a gente fica na escuridão, viu, filho? Então você não pensa que índio não fica na escuridão, fica muito. Porque índio revoltado, quando mata por cara, o índio não está fazendo nada em ruim. Entendi. Só de viver, índio já está errado, filho. Então, quando o índio de hoje morre normalmente, tem um grupo espiritual que vai a socorro, né? Mas às vezes ele não enxerga vocês, né? Por causa da vibração dele. Índio nunca é mancho. Índio, quando vai encarnar, ele só é amparado por índio. Ainda hoje. Então, esse plano espiritual hoje. Nós mesmo, caboclo, está vindo este para amansar mais índio. Mas a ideia não é este transformar índio na branco. É preservar o índio. Se ele não conseguiu na terra, preservar o índio no espírito, para ele continuar trambucando. Por isso que a região dos seis está voltado para índio hoje. Região do futuro trambuca mais com coisa de índio, do que com a cruz do homem que vem roubar nós. Cruz para nós não significa nada. Tá, Não, imagino, muitas coisas não significa. Mas significa prisão. Mas cruz hoje eu respeito, porque cruz é símbolo da Umbanda. E então tá, o senhor falava só tupi. Daí o senhor morreu e foi para Jurema. E daí, depois que o senhor, lá em Jurema, como é que foi quando o senhor estava por lá já? Como é que foi a adaptação sua? Na Jurema fala mais língua. Aí junta Kaigang, junta Skaiwa, junta Katinawa, junta Tupi, Tupinambá, junta este Caraíba, junta esses oito, este Craó, junta Gavião, junta este Chucaramães, junta Chicão, junta outros, aí fala muita língua, né? Este, nós não temos que usar mais isso. Então, quem mais é... força da Camatuê. Como? Mas para mais com Camatuê. Ah, entendi. É, por isso que eu ia perguntar, quem é que decide a qual língua que vai falar? Tem uma linguagem comum, que é o Jato com a Camatuê. Que é Esperanto? Não, você usar a telepatia. Ah, tá, tá. Às vezes o senhor está falando em Craó, e eu não entendi, mas eu entendi. Porque já fosse da Camatuê. Ah, entendi. Então existe a comunicação na linguagem de cada um, mas aí entende pelo pensamento. É. Ah, entendi. E aí, a hora que você, então, o senhor estava lá, a gente está fazendo aqui um esforço de memória com o senhor, né? Para a gente poder aprender. O senhor estava lá no, em Jurema. Daí, explicaram... O senhor passou... Foi difícil a adaptação? Foi difícil se adaptar ao mundo espiritual, pai. Isso achou estranho. Quando você está junto da raça sua, não era isso difícil, filho. Índio se dá bem junto com índio. Ah, entendi. E o senhor precisava dormir lá? E acho que eu preciso dormir até hoje. Índio descansa bastante. É. Então, igual a gente aqui, trabalha durante o dia, de noite dorme. É. Hora de noite sempre descansa. E daí o senhor precisa se alimentar também? Com menos comida. Depois de tempo vai passando, nós estamos comendo menos ainda, filho. Mas o corpo continua o mesmo porque não é espírito. Então, no espírito, o senhor parece... O senhor tem a mesma aparência que o senhor tinha quando o senhor era humano aqui, encarnado? Quando está trambucando na Umbanda, nós estamos usando mais este. Às vezes nós ficamos mais brancos, mais roupa normal. Quando vai junta todos os espíritos, sim. Aí nós tem a nossa roupa, tem a roupa de guerra, que nossa, que com pena com este, mas já não usa mais tanto. Ah, entendi. Então, o senhor pode trocar a aparência do senhor, se o senhor quiser. Tem roupa de dormir, roupa de acordar, vocês não têm? Nós temos roupa de estar com os outros, roupa de andar com nós. Ah, entendi. Mas o corpo... do perispírito do senhor, o corpo do senhor espiritual, o senhor não muda, é sempre o mesmo. É preto. Ah, entendi. Então o senhor tinha assim a coloração de pele negra? Ai, China. É mesmo, pai? Não sabia. Marrom bem escuro, né? Marrom escuro. Marrom escuro. Uhum. Marrom. Entendi. Então... Não, é porque a gente, na minha cabeça, isso a gente pensa no índio branco, né? Índio cara pálida, né? Não, índio... Índio americano, pai? Índio preto, filho, mas cabelo liso. Sim, sim. Pele morena escura. Tem os índios baixos lá, para cima da Aham. E os índios nós, esse mais preto, por causa de muita chora. Uhum. Esse também era o mais alto, né? Tupinambá bravo, forte. Uhum. Tupinambá mais encorpado. Mais encorpado, né? Índio baixo, este de sul também, que vem índio carregando de baixo. É. Fraco. Fraco, né? Índio fraco. Índio forte, índio grande. Então, lá em Jurema, eu sei que o senhor se alimenta e o senhor tem necessidade física, igual a gente tem aqui na Terra? Caminhar? É. Não precisa. Não precisa. Só para... É, que nem luz. Nós pegamos comida. Como vocês precisam de sol, nós só aspira. Come mais esse vai para o corpo espiritual, que tem que desfazer, se desfaz no corpo espiritual. Ah, entendi. Não tem, mas não tem um alimento físico mesmo, né, Paulo? É só energético, é isso? Nós faz de conta que é fruta. Entendi. Ah. Energia. Você plasma a fruta. É. Mas é a energia da fruta, na verdade. É. Não precisa de um araxá do pé para fazer. Sim, sim. Vou no araxá e eu sinto até gosto de araxá. Ah, de araxá. Uhum. E não engorda, né? O chimbão era ginipapo, mas às vezes ia comer ginipapo, o ginipapo dava travo na boca. Ah, então, as comidas do mundo espiritual, elas promovem no seu corpo espiritual a mesma reação que como se o senhor estivesse aqui na Terra. Mas ela vai para fortalecer o corpo espiritual. Uhum. Ela não vai para baixar para a barriga para deixar depois. Não, entendi. Baixar para poder crescer a barriga. Nós vai iluminar mais o corpo. Entendi. E além, então, desse... Então, vocês podem comer menos e menos que vocês estão aprendendo, vocês estão se educando a se alimentar de luz. Nós não comemos sempre, né, filho? Uhum. Veja outra. Quando junta todos esses. Entendi. Você vai embora, depois não tem ele vai falar. Não, pai, não. Então, lá no mundo espiritual... o senhor encontrou, o senhor tinha uma esposa, uma mulher? E o senhor encontrou com ela lá? Sim, tinha todos desencarnados, todos. Eu fui primeiro. E até o pajé, então, o senhor encontrou com ele lá, depois? O pajé meu já está desencarnado. Ele voltou e ele voltou para índio ou voltou para outra? Índio. Igual o senhor falou, é natural então que o ciclo fique ali por dentro mesmo, né? Índio conversando, reencarnando com índio. Vocês veem branco, vocês não vêm na mesma família? É. Nós tentamos vir na mesma família. Só que nossas famílias estão acabando. Então, às vezes, quando eu não. Minha raça já não existe mais. Ah. Né? Então nós vêm em outras tribos. Nós temos vindo muito na Caigangue. Entendi. Então, agora... Forçar. Índio, este, quando vem, nós... Quando incorpora este... renasce, vem na linha que está mais fraca. Se tiver quase acabando o racha, nós vem naquela racha para reforçar a força espiritual da racha, para não morrer de panema. Então, ok. Vocês... vocês tomam banho? Precisa tomar banho? Vocês, não para fazer limpeza, para refrescar e para lembrar do Pachado. Ah, entendi. O índio que trabalha muito na Rio, filho. Ele diz que acabou com a Jandaia, acabou com a Indaiá, está vivendo na água. Uhum. Gosta. Índio que viveu na beira do Paraná, vive sempre na beira da Paraná. Uhum. Tem Paraná grande na Ruanda. O seu Tupinambá, explica um pouco como é que funciona, como é que o senhor entende os animais. Os animais, quando eles... a gente entende que quando eles morrem, já tem um grupo que cuida, normalmente eles reencarnam rapidinho. Eles não ficam aí errando igual o espírito, porque eles não têm consciência. No mundo espiritual lá em Aruanda, o senhor vê animalzinho andando por lá? Ele não reencarna sempre direto. Direto, né? Na Ruanda, tudo que tem na Ruanda, se brincar. Eu vou lhe falar uma história que aconteceu com eu, para você ver como que funciona. Vocês pensam que bicho não tem arma, né? Uhum. Eu estava fazendo caçador. Uhum. Eu fui dar assim, frechada na macaca. E ela catou uma folha e botou para fora e jogou leite em cima da folha para mostrar que tinha leite. Índio, quando vê isso, já não ataca. É o jeito da macaco falar, tem um fiote. Uhum. Quando o macaco mostra isso para nós não mata. Não tem, ó. Tem nozinho, gente. Índio mais fraco, que nem criancinha. Uhum. Só que nós pega para comer, só que nós pega com respeito. Entendi. Daí ela explica, fala, espero cuidar do meu filho, depois você pode matar. Aí ela vai embora e o filho cresce e junta outros. Quando o índio come macaco, nunca acaba a racha de macaco. O índio chocado está para comer e o espírito da macaco começa a andar junto com nós. Faz parte de nós. Quando você come macacos, muitos pegam a energia do macaco. Esperteza, raspidez, vai embora esse mato, some no meio do matagal, se mete no meio das quixacha. Então, o senhor explicou que realmente quando o animal morre, bate e volta, reencarna rapidinho, não fica errando. Mas é, no caso lá de Jurema, vocês então não vê nenhum animal lá, eles não ficam andando? Porque me perguntaram isso e eu não soube responder. Se fica animalzinho andando pela colônia espiritual. Nós vê sim, filho, tem bicho. Já às vezes, o espírito do macaco faz parte do mundo do índio. Então o espírito nós vê, mas às vezes é o espírito da natureza que toma forma de macaco. Porque ele é um mamaé. Mamaé não deixa de ser mamaé. Ele é animal de cura. Então, a gente pode então entender que do mesmo jeito que existe a natureza trabalhando para criar animal para viver na Terra, a natureza também trabalha para criar animal, só que espiritual, para viver entre vocês, espíritos. Não tem a beleza da rocha? Uhum. Que os brancos gostam. Oh. Eu nunca vi roja no meu mundo, viu? Mas nós vemos planta, outras plantas, mas vê flor de pé muito mais bonita, flor da maracujá mais bonita. Uhum. Vocês gostam de flor que dura pouco. Vocês vê flor no mundo da Ruanda, os brancos. Nós vemos macaco no nosso mundo, nós vemos os outros bichos, pássaros, nós vemos beija-flor. Parada, papagaio. Isso. Jandaia, mas o twin. Todos os bichinhos. Esses pardal que vocês têm hoje não é daqui. Esses pardal nós não tinha. Uhum. Tinha tico-tico. Pardal é bicho que veio com doença junto com homem branco. Pardal não é dessa terra. Realmente. Acredito que veio de Portugal, esse pardal. E pardal mata bichinho de índio. Porque às vezes a gente também cuida de passarinho nós. Uhum. Vai e mata os bichinhos nós. E tem passarinho que vai e mata os mata os ovos e vai no, na ninho, tira e acaba criando, às vezes, por exemplo, o bentivi faz isso, né? Entra no outro. Invasão. O que aconteceu no mundo dos praços aconteceu no mundo de nós, parecido, esse invasão. O senhor sabe que quando eu era criança, a gente tinha esse passarinho preto que a gente chama de chupim. Chupim ele... é o ninho de passarinho. Então, ele ia lá no ninho do tico-tico, botava o ovo, e daí o tico-tico nascia assim, ele falava, mas quem que é esse rapaz aqui? E ele cuidava igual. Cuida igual, filho. Cachorro que é... Eu já vi, até, cachorro dando leite pra tatu. Eita. Então, e no mundo espiritual, então, vocês têm animais e vocês interagem com eles? Tá certo. Como é que é? Tem cura. Todo bicho tem sua forma de cura. Entendi. Então, agora, o senhor, qual que é a função do senhor aí no mundo espiritual? O senhor trabalha com o quê? Porque não fica só desocupado, né? Da firmeza com os outros caras, os outros mensageiros. Quando precisa de força para poder atuar no mundo espiritual e ajudar os outros. Quando eu venho na incorporação, eu venho para dar do passo, que o Trambuco cai, o Trambuco era Mato Grosso. Ah, entendi. Então, o senhor falou que quando o senhor vem, o senhor dá assistência aí para as pessoas que estão trabalhando com cavalo, com médium? Eu tenho um terreiro também na Mato Grosso, eu trabalho mais que com esse cavalo, que não trabalha com vagabundo, né? Tá vindo trabalhando muito pouco. Então eles, eu tenho terreiro, eu sou chefe de terreiro e trabalho lá na Mato Grosso. O que que quer dizer ser chefe de terreiro se o senhor já desencarnou? Quando o Pai Xanto é chefe de uma tenda de cura, tendo um mensageiro que é responsável para cuidar daquele Pai de Xanto e que vem como curador. Então, eu já tenho, já venho como cabeça de cuidar do trabalho. Todos os trabalhos, eu que mando eles. Então, é um terreiro igual um terreiro de Umbanda? É um terreiro de Umbanda. Ah, entendi. É. Explica pra ele. Você não entendeu? Não, entendi. O espiritual é o chefe espiritual do terreiro de Umbanda, de um terreiro de Umbanda no Mato Grosso. Entendi. Tem que trabalhar com o Fernando, ele trabalha com outro médium que tem um terreiro de Umbanda no Mato Grosso. Eu deixo em dois cavalos na terra. Ele só incorpora em dois médiums. Entendi. E como é que é esse trabalho que o senhor faz lá no Mato Grosso? O senhor... porque... Só para a gente entender, às vezes tem diferença quem ouve, que gosta de saber. Lá no Mato Grosso, então, o senhor é o chefe do terreiro. O que que um chefe faz? Ele... Pega as buchas mais maiores para joelho. Quando vem junto com carga pejada, quando vem com corcarego, quando vem com macumba, quando vem com espírito ruim, nós fazemos a limpeza. Nós que nem para preto velho, filho. Uhum. Que nós mais brabo. Mas eu até que não sou mais muito brabo, não, né? Não, o Caboclo Tupinambá era bravo, Marcos? Ele tinha mais dificuldade de se comunicar, né? E era mais impaciente. E por que o senhor... Tá hoje? Ele tá me dando para beber, para fumar, então eu tô mais caro. Eu tô com paciência para falar com o cheiro. Não chorei muito ficar não, eu tempo. Tenho... Também, quando você quiser parar, você só fala. O senhor tá aí fumando e o senhor tá bebendo. A gente quer entender isso. Se o senhor já é um espírito, por que o senhor fuma e bebe coisa da terra? Hoje não tem caxiri. Ele gosta de beber o... O mais vinho. Parecido com caxiri é vinho doce. Vocês não bebem água? Uhum. Nós bebemos para lembrar, nós temos. Uhum. Tabaco também. Nós fuma, porque quando nós fumamos, nós estamos fumando para chamar a nossa corrente. Mas não é de vício. Nós não temos vício. Vocês, quando conversam, vocês não tomam chá, não tomam café, uhum. Mas fumam um tabuco. Pega um trem, desbebeste. Então tá. Como nem bebo tem cair, viu? Caboclo sem fumo na boca, são poucos. Quando vocês viajam pra cá, como é que vocês vêm? Vocês vêm com uma espaçonave? Vocês vêm. Como é que vocês vêm pra cá? De cavalo? De Jurema para a terra? Transfere? Vocês para lá e nós vem, não tem viagem assim, rápido, cabeça, não vem direto, não vem nada. Então você desaparece de Jurema e aparece aí na casa do Fernando? Entendi. E aí, a hora que o senhor quiser voltar, a mesma coisa. Vocês viajam sozinho? Às vezes não, porque às vezes você vai chamar uma corrente inteira de caboclo. Vai fazer um trabalho de bem bastante caboclo junto, desce todas uma corrente tudo junto. Uma corrente tudo junto? Quantos mais ou menos assim que o senhor... O mais que o senhor já teve junto assim? Uns 20. Uns 20. E nesse dia, que tipo de trabalho vocês precisaram fazer? Quando chama, vai incorporação, quando faz qualquer tipo de trabalho com muitos médiums, galera. Mas às vezes faz muitos, quando precisa para fazer trambuco, para tirar, desencravar, sofredor do umbral, e desce quase tudo, né? Os que tem força para descer. Então o senhor fala desencravar uma pessoa no umbral porque ela está encravada lá. O que quer dizer isso? Ela está embaixo da lama? É uma chaga postulenta que ela se junta naquele prano. Uhum. E se não for alguém chancar, é que nem um. Que nem um furunco. Se o Xuxa não vai arrancar ela de lá, ela vai ficar lá pra sempre. Nossa. E vocês vão arrancar ela de lá, por quê? Se ela tá lá, deve ser por merecimento? Que é a hora dela ser arrancada. Ah, já. Limpa. Resgate. Ah, entendi. Porque já passou o tempo dela, ela já sofreu o suficiente já. Mas às vezes tem tanta fraqueza de ficar naquele plano, que é um plano que te chupa muito, ele vai embora. Então nem sempre vocês têm sucesso quando vão puxar alguém. Precisa de dois para puxar um às vezes, né? Mas quando dá missão para nós vai tudo junto e nós faz o que manda. E quem é que dá essa missão para vocês? É uma entidade espiritual mais elevada? Quem manda nós aqui hoje nós é Zartu. Zartu que manda muito em nós, que é um caboclo que estava na linha do Oriente, que é onde eu sigo a charinha de Zartu. Zartu seria um mestre, um espírito elevado. É. E ele descobre onde que está o problema, quem tem o merecimento e encaminha vocês para ajudar. É. Ah, entendi. Então, quando vocês vêm de lá para cá, e vocês encontram a humanidade nesse problema que está, nós estamos com bastante problema, que vai, não é à toa que vai tanta gente nos terreiros de Umbanda procurar limpeza, né, e ajuda, não é? Vai bastante gente. Gente. E qual que é o problema que o senhor vê acontecendo bastante assim? O que mais acontece? Falta de dinheiro. E como é que o senhor ajuda a gente que está com falta de dinheiro? Mostrando que dinheiro não é a coisa mais importante, que eu morri por causa disso também. Mas homem sempre vem atrás de, querendo atrás de dinheiro, mulher sempre vem querendo o homem. Mas nós, nosso trabalho é mostrar para eles que é o contrário do que ele está procurando. Então nós vamos dar trabalho para ele e trabalho para ela. Vai procurar trabalho que vai enobrecer mais seu espírito do que você querendo vir dinheiro sem trabalho. Quando o senhor fala nós, vai procurar trabalho para ele e para ela, então, por que a pessoa não deve procurar o trabalho sozinha? Vocês ajudam ela a encontrar trabalho? Às vezes nós ajudamos ela a encontrar a fé para encontrar o trabalho, porque às vezes ela não tem fé que vai passar para conseguir aquele trabalho, né? Mas se a pessoa também está com decepção, ela se acha esfraquecida. Ele procura nós dá uma força para ela, para o trabalho, procura ela também. Porque quando as energias juntam, aí está, é fim. Eu conversei com o seu Exu Tranca-Rua, o Caboclo Tupinambá, seu índio, e ele falou que para ele fazer um trabalho, precisa dar alguma coisa em troca. Com o senhor lá no Mato Grosso e aqui é do mesmo jeito? Não. Às vezes o corpo do médico está muito carregado e às vezes precisa fazer as coisas. Para limpar o corpo do médium, ou limpar o corpo do filho que vai precisar de ajuda. Aí nós fazemos um descarrego, mas eu não preciso de pagador. E acho que o Exu também está fazendo assim, ô Grado. Ô Gafioto. Oxi. O Exu andou pedindo coisa para poder pagar para ele ou para ajudar os seus? Não, para ajudar a gente, mas ele pediu vela, essas coisas. Ele falou que o Exu não faz nada de graça, vamos dizer assim. É. Mas às vezes vocês não fazem simpatia, nós ensinamos a fazer simpatia. O senhor ensina a fazer simpatia? É, muita simpatia que nós ensinamos a fazer. E como é que é uma simpatia, então, para, por exemplo, para a pessoa conseguir o que ela quer? É trabalhar duro, confiar e estudar? Pega um punhado de milho, colocar na sereno, colocar o trabalho que ela quer, colocar a moeda, planta milho depois, e conforme vai crescendo aquele milho, planta junto com as moedas, na lua crescente, e quando vai nascendo os milho, a vida vai melhorar. Ótimo. Agora o senhor ensinou para a gente uma simpatia. Agora explica para a gente, porque nada acontece sozinho, só porque o milho foi plantado. Eu imagino que a simpatia ajuda a ativar umas energias aí no mundo, ou então chamar ajuda. O que que acontece no mundo espiritual depois que plantou a moeda e o milho? Que começa a crescer. A pessoa teve a fé dela está sendo restaurada com o crescedor da planta. Conforme a planta vai crescendo, a fé dela vai crescendo também, porque era paixa, olhar para aquela planta, às vezes a pessoa não tem paciência para fazer uma ave-maria, mas ela tem paciência para colocar uma água na planta. Então aquela é a oração que ela está plantando. Ah, entendi. Mas a fé deles é mais em vocês do que na planta, né? Que tem alguém olhando ali que está ajudando. Vamos deixar desse jeito. Mas ele... Às vezes ele planta o milho, aquele milho é meu, mas o milho é a firmeza dele. Ele pensa que eu tô, mas é a fé dele que tá. Ele sabe que é o trambuco dele que vai aparecer. Ah, entendi. E às vezes vocês precisam disso, porque sem isso a pessoa não tem a fé que libera vocês para ajudar. Muitos FIP tem. Muitos FIP precisa só de um passe. Uhum. Mas tem FIP que precisa de plantar, de simpatia. Meu cavalo gosta de simpatia. Então o senhor tem essa aí, então essa do milho com o dinheiro aí, essa simpatia é para quê? Consegui trambuco. Ah, entendi. Então tá bom. Olha, o senhor quer dar então, agora a gente está aqui se aproximando do fim, eu agradeço o seu tempo e tudo. O senhor quer, só antes de terminar, explicar para a gente, se, para quem está ouvindo aqui, se esse negócio de... macumba, simpatia, quando pega, o único jeito de sarar é indo no terreiro de Umbanda ou você tem outro jeito? Tinha firmeza na cabeça para poder desmanchar com a força da cabeça, mas eu tenho visto poucos. O bicho homem só consegue ver a coisa desfeita quando ele vê a coisa desfeita feita com a mão. Agora, assim, se ele tiver fé em Deus, que vai desfazer, o problema é que o homem nunca tem fé suficiente. Que fé tem um homem, bicho de pouca fé. Entendi. Então vocês, espíritos que trabalham na Umbanda, vocês acreditam e gostam e entendem Jesus e Deus? Sim, mestres. São mestres e vocês respeitam, vocês respeitam Jesus? Nós seguimos ele. Ah, vocês seguem ele. Está em cima de todas as sete linhas da Umbanda. Jesus? Entendi. Então, quando as pessoas... Se nós chamamos de outro nome, se nós chamarmos de outro nome, mas é uma energia só. Vocês chamam de Oxalá, né? Às vezes de Tupã, às vezes de Oxalá, alguns chamam de Sananda. Mas com Sananda, que você está falando agora, é Sananda. Mas nós chamamos de Oxalá, Pai Tupã, Pai Oxalá. O senhor sabe que tem... Existe um orixá chamado Oxalá. Existe um mestre chamado Jesus. Tá. Como o mestre de Jesus está na força do Oxalá muito grande, ele chama Jesus de Oxalá. Ah, entendi, entendi. Então, quando alguém... inclusive eu no passado, viu, seu Tupinambá? Quando uma pessoa pensa em Umbanda, o que eles estão na cabeça deles mesmo é Kimbanda e Candomblé, que faz... matança de animal, que tem violência com a pessoa, essas coisas. Na Umbanda não é assim. Nós não mata nada. É muito difícil matar um bicho. Às vezes tem que matar uma galinha aqui ali para poder fazer algum descarrego, porque o bicho está muito forte em cima dele e tem que tirar. Mas a Umbanda trabalha mais no amaci. No amaci das plantas. Entendi. Amaci catar as plantas e fazer tirar o sangue da planta. Para nós trabalhando. O sangue da planta não precisa de outro. Uhum. Quando é, inclusive Exu, às vezes quando Exu é iluminado, ele aceita só a menga da maçã. Não precisa fazer esses. Entendi. Então... Muito bonito arranca sangue, né, filho? Mas arranca sangue do seu pescoço. Mais fácil pegar uma planta. O sumo da planta tem mais força, às vezes, que o sangue de vocês que é sujo. Não sabia disso. Então, até as pessoas que vão procurar a Umbanda, elas estão meio confusas quanto a missão da Umbanda. Vocês não estão lá para ficar fazendo trabalho para os outros, né? Isso nós, não. Nós está para dar passe nos filhos. Entendi. Para dar passe nos filhos. E a Umbanda, então, ela é diferente do Espiritismo porque ela trabalha com energia mais pesada, né? Como disse o Pena Branca. Trabalha com energia mais da natureza, mais o remédio mesmo. Filho. Vocês da Espiritismo, vocês ficam rezando, esperando a cura vir. E der, vem. Nós reza e dá o remédio também. Tá certo. É, vocês trabalham com energia mais pesada. A gente lá no Espiritismo, a gente trabalha com espírito também, mas a doutrinação é uma coisa mais mental, né? Não vai falar. Às vezes você está com figo ruim, e você no Espiritismo vai ficar só rezando para melhorar. É. Nós reza para melhorar e te dá um remédio feito de pranto. Ah, tá certo. Tá certo. Porque e chega o remédio, sara mais rápido. Ah, claro, claro. Porque tem a energia própria da. Idade para curar, se autocurar. Como é que é? Em testalta, hoje se a estalta está lá fora, ela não pega gripe porque ela é estalta. Então, mas o homem, às vezes, ele precisa tomar remédio para poder curar. Então, ele toma o passe e toma o remédio com passe. O remédio vem fluidificado. E o remédio é feito de folha. E essa erva de Santa Maria com esse tal do Oripepê, ele tem as propriedades que, juntando, faz um negócio bom. Santa Maria limpa as vistas física, Oripepê limpa a vista espiritual. Eita, nós! Quem é que o senhor está vendo aí agora, para finalizar aqui? Quem é que o senhor está vendo aí do mundo espiritual aí do lado dos seis? Tem mais gente aí? Agora não tem ninguém, estou vendo o grande aqui do nosso lado. Não, mas no mundo espiritual. O pai Joaquim não está aí? Hoje não está. É, esse povo deve estar trabucando então. Está na hora da almoço, deve estar almoçando. Então tá bom. O senhor quer deixar uma última mensagem aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando aqui com a gente? Só vai conhecer mais as coisas antes de usar a boca para criticar. Tá bom? Eita. Quando você bota um dedo assim, três vezes ele está com sujeira, vai conseguir conhecer a Umbanda direito? Vai saber se a Umbanda é mais ruim. Às vezes a ruindade é mais da que a pessoa que está falando. Um dedo para lá, três contra ela. Tá bom, então. Muito obrigado pela entrevista que o senhor cedeu aqui. Que Deus abençoe o senhor e que o senhor continue sempre assim, iluminado e crescendo no seu trabalho. Sabe, se você sabe a nossa linha, sabe a nossa senhora, vou fazer meu liquidador. Obrigado, meu pai. Sabe, se você tinha, sabe o nosso pai. Tupinambá, ele vai embora, ele vai salvar filho de fé. Tupinambá, ele vai embora, ele vai salvar fio de fé. Ele vai pra sua aldeia, afirmar seu ponto que não bobeia. Que a beira do mangue a gente não tiver nada, não tem um anzol, a gente mata um aratu, faz de isca e aí pega uns aratu e aí que vai embarcação a gente, ou que tiver, ou aquele vizinho tiver, a gente pega aquela embarcação, vai, desce de rio abaixo, ou então sobe rio arriba, pega alguma coisinha, já dá pra gente se alimentar. Tendo sal e a farinha, pronto, já tá tudo feito, não é não? E rua mesmo. Rua assim. Porque rua aí, a gente só come uma coisa que tiver din-din. Não tiver isso, a gente morre de fome. Passa fome e aí. E na roça não. A gente planta uma melancia, planta uma broba, planta um feijão, planta uma cana, planta um abacate, planta uma manga, planta uma banana, como lá. Barraca lá, a gente já resolveu plantar lá tudo de novo, porque lá é um lugar ótimo. Não tem abusação, não tem nada lá. E aí, E também é beira de manhã assim, ó. Igual é aqui. E aí, assim é mais melhor, porque lá, até hoje, lá tem umas bananinhas e é tudo os carregos grandes. Não sei que esses carregos pequenos, não. E na rua, a gente vai, não vai poder fazer um negócio desse, vai? E na roça a gente faz, planta, faz o que pode. E assim, não pode fazer nada na rua. Porque roubar a gente não vai. Fazer esse negócio, assassinar a gente para tomar dinheiro, a gente não vai. Então a gente tem que se virar, não é não? Roubar, tocar fogo de trem para pegar aquela pessoa e tomar aquele dinheiro, a gente não vai. A gente tem que, ó, trabalhar para ganhar aquele dinheiro que não, aquela pessoa que a gente tá trabalhando para ele não pagou, não pagou. A gente vai trabalhar em outro lugar que dá regra, não é não? E aí é isso. Vai pegar mais um? Vamos trabalhar com a força de Deus, vamos trabalhar. Oi.